Eagle 350 Jazz, program chegada máxima após para descida. 7733, aguarde a cópia de aparição, chame o número 8 desse nome para a cópia. 7736. Fusária 2733, copia? Sim. Fusária 2733, autorizado Recife, nível de voo 090, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na saída Conde, transponder 0263, controle 1-9, decimal 35. Cabe Recife 190 pela Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, saída Conde, 0263, transponder 1935, é o controle. Fusária 2733, liberação na Chimitax. Chamarei, chamarei. Bom dia, tá 3597, identifique chegada Bonf, desce para 2000 pés. Altímetro no 0 no 2, informe final, pista 10 e LS, 3, 90 metros, em praticado. 2000, pode ser direto Bonf, tá presente? Sim. Pode ir lá, Bonf? Bonf autorizado. Bonf. Livre ingresso na pista no 0, reporte alinhado e pronto, vento calmo. Alfa Tango Tango, aguarde a cópia, Lençóis. Bom dia, Jean 3153, o senhor me identificação, do seu nível 040 para o Pelo para a chegada bom. 040 Pelo para a chegada bom, 3153. Em Salvador, 2733, ponte espera pronto. 733, confirmando, vai decolar da parte da interseção ou da cabeceira? Interseção. Autorizado a alinhar e decolar, pistão. 10, vento calmo. Ajuste no 0, no 2. Tá, pra mim decola. Salvador, pra matar, tá rápido, tá voltando. Bom dia, Rio 9641. Coordenação para Lençóis 080, chame o solo em 121, esse monó. 1211, 1219, o Alfa Tambutan. Solo, Salvador. Alfa Tambutan. Consigo ter de qual velocidade? 340. Ciente. Rio 9641, redução 250 nós, número 3, na aproximação. Gente, reduzindo a 9641, 250. Alfa Tango Tango, Salvador Lençóis 080, quanto cópia? Sim, próximo, Salvador. Salvador Lençóis 080, decola da 107, curva à esquerda, perfil da Momo, Albo após direto Lençóis. 51973 transponder, frequência do controle 119.35, torre 118.6. Correto, qual parte se encontra? aproximadamente está com decolagem, chama agora a torre 1, no decimal 6, com fim PLB. Será que 5 a bordo? 5 pessoas a bordo. Copiado, chame agora a torre para aproximadamente está com decolagem. Chame agora a torre, 5 a bordo, grato, bom dia. Passa o Tango Tango, parte 5, tô ciente do tráfego, reporte, ali no estacionamento, reporte para o táxi. Você é 2733, tem que falar 211, controle 119-35, bom voo. 435, obrigado. Salvador, faz parada em 733, decolou, saiu da corte. Saiu 2733, contato radar na decolagem, na saída Condes, voa nível 090. Pode 90, 2733. Salvador, bom dia, 1804, informação, hotel vai passar 120 para uma centena. 804, bom dia, senhor, identificação, deixa o nível 060, chegada Bonfim e redução, 150 nós, número 4, na aproximação. 060, chegada Bonfim, 250 nós, 1804. Bom dia, 1795, informação hotel para descida.